Não, eu não tenho letra dessa. Mas eu vou fazer um negócio aqui. Vamos chapar! Vamos jogar! Tem o GBA, tem o GBA. E muito cogumelo pro Mario poder chupar. Hoje a gente vai começar o mordia, começar a jogar. Joga videogames e chapar, chapar. Joga videogames e chapar, chapar. Ninguém vai poder me controlar. Controlando eu começar. Joga videogames e chapar. Vamos chapar! Vamos jogar! Tem o GBA, tem o GBA. E muito cogumelo pro Mario poder chupar. Hoje a gente vai começar o magia, começar a jogar. Joga videogames e chapar, chapar. Joga videogames e chapar, chapar. Ninguém vai poder me controlar. Quando eu começar a jogar, jogar videogames e chapar. Video games e chapa. Video games e chapa.